existia algo surreal. E a gente nem notava e tudo era normal. Não sei se é sentimento, mas foi tão legal. Então, sem querer, já me amava. Eu sem perceber, já era louco por você. Você tinha seu namorado, eu também já era casado. Nunca imaginei você e eu. Nosso destino estava escrito, juntou o nosso amor. A nossa história foi Deus que abençoou. Hoje agradeço, sou feliz por ter você. A gente se ama, agora é pra valer. Nosso destino estava escrito, juntou o nosso amor. A nossa história foi Deus que abençoou. Hoje agradeço, sou feliz por ter você. A gente se ama, agora é pra valer. Obrigado, meu amigo Chico Salles, por estar cantando essa canção com a gente. O prazer é meu, Dani Santana, banda top 3, a mais nova paixão do Brasil. Será que existia algo surreal? E a gente nem notava e tudo era normal. Não sei se é sentimento, mas foi